noite, está começando mais um podcast Spaces Essence pela Rádio Gralha 106,1 MHz e pelo site meta101.net, no link Rádio Livre para download a qualquer momento. Hoje o programa será inteiramente dedicado à América do Sul. Farei o programa sobre esse tema, também para convidar a todos para a exposição de pinturas em acrílico intitulada Sangue Sul-Americano, com curadoria de Antônio Cava e com telas que pintei há 3 anos atrás, quando regressei de uma viagem de quase 1 ano pela América do Sul. A abertura da exposição será no dia 26, a partir das 19 horas, e tem entrada franca. Será no Museu Guido Viaro, na Rua 15, número 1348, aqui mesmo em Curitiba. Sangue Sul-Americano, por Igor Moura, permanecerá até o dia 12 de dezembro no Museu Guido Viaro. Maiores informações pelo telefone 3018-6194 ou pelo site meta101.net/sangue-sul-americano. Começarei o programa tocando 3 canções brasileiras, mas que falam de maneiras distintas sobre essa coisa amorfa conhecida por América do Sul. Escute Salve América do Sul, dos baianos do Tremor Super Sub-América. Depois fique com os clássicos, Sangue Latino, dos Secos e Molhados. Por último, Soy Loco por Ti, América, de Caetano Veloso. Salve a América do Sul, com seu comportamento trágico e essa ânsia de se ver em seu sorriso largo. E esse amargo que se fez desse estupro que sofreu. Salve o som da sua fúria, salve a sua formosura, salve a sua incompleta insanidade, sua volúpia e intensidade. Salve a América do Sul, com seus heróis assassinados e essa ânsia de se ver em outros sorrisos largos nos intervalos da TV e esse agrado que é demais. Quem não tem é quem precisa. Salve o som da sua fúria, salve a sua formosura, salve os tons da sedutora identidade, sua impureza provocada. Que naufraga na cidade, salve a nós.

Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Antes de arrumar a mochila e botar o pé na estrada, passei alguns anos de minha vida refletindo sobre minha existência. E a canção que tocarei a seguir, de autoria do grande Di Mello, fala um pouco sobre essa rotina que nos consome, fazendo a gente querer sumir, ou pelo menos sair e viajar um pouco por aí. Conformópolis, de Di Mello. Sai pra trabalhar na mesma rotina, no mesmo lugar. Ela então concorda que tem que parar. Ela não discorda que tem que mudar, mas ela recorda que tem que lutar. Condução lotada, apertada de pé. A cidade desce no Largo da Sé. Mecanicamente ela mostra ter fé na proximidade de um dia qualquer. E na liberdade ela toma um café. O escritório, o chefe, o cartão pra marcar. O magro sanduíche engolido num bar. Ela então desperta, ela tenta gritar contra o que lhe aperta e que lhe faz calar. Mas ela deserta, começa a chorar. Mas ela deserta, começa a chorar. Mas ela deserta, começa a chorar. Decidimos largar tudo e viajar sem relógio, celular ou grandes planos, a primeira pessoa que costuma se incomodar com essa nossa decisão é nossa mãe. Sim, as mães tendem a sentirem inseguras e pensando coisas do tipo: mas meu filho pode passar fome, ser assaltado, como vou protegê-lo estando tão longe dele? Enfim, esses questionamentos são naturais, e para acalmar a mãe universal que há em todos nós, tocarei a canção Ai Mamá, do músico venezuelano e estadunidense Devendra Banhart. Thank you. llorar. Ay, mamá. Ay, mamá, no hay que llorar. Ay, mamá. Ay, mamá, no hay que llorar. Ay, mamá. Ay, mamá, no hay que llorar. No hay que llorar. No hay que llorar. No hay que llorar. Para cairmos no swing brasileiro com influências latino-americanas, você escutará mais três canções nacionais. Primeiro fique com Bucolismo, do Garotas Suecas. Depois fique com El Cancioneiro, da banda Do Amor. E por último fique com Inconcluso, de Anelis Assunção. Passando. cidade me chama pelo celular. Eu sei que a cabeça dele nunca pisou nesse lugar, e aquilo me tira dali. Cancioneiro iba cantando assim. Los bailes pulsan fuerte en la vida aquí. El cancionero iba cantando así. Los bailes pulsan fuerte en la vida aquí. Cantando assim. mal terminado, inconcluso, sin lujos, grueso, grosero, soquete, macho. Te quiero tan mal terminado, inconcluso, sin lujos, grueso, grosero, soquete, macho. Necesita un hombre sin pelo, pero me gusta su calva. Estos chicos llenos de rarezas, traje y corbata, lástima que no saben quién es Zapata. Me encanta este crudo y desnudo, sin ropa interior, ni un juicio sobre la cabeza. Me encanta su manera, torcido, medio borracho, mirándome con los dientes, me comía con los ojos. Necesita un hombre sin pelo, pero me gusta su calva. Estos chicos llenos de rarezas, traje y corbata, lástima que no saben quién es Zapata. Poucos países sul-americanos que não fazem fronteira com o mar é a Bolívia, isso graças às guerras históricas entre a Bolívia e o Chile. Porém, a Bolívia e o Peru possuem o lago navegável mais alto do mundo, o Lago Titicaca. Ele está a 3.821 metros de altitude e possui cerca de 8.300 km² de extensão. E para cantar um pouco sobre mares e mudanças, seguem mais três canções. A primeira é do músico Hal Wilson e se chama Câmbio de Mar. Depois, fique com Manifold de Amour, dos Latin Playboys. Por último, escute Saudade, de Otto e Julieta Venegas. Cambiaste junto a mí.

como um bom barco no mar. Eu vou, como um bom barco no mar. Eu vou, como um bom barco no mar. Uruguai veio provavelmente da palavra indígena Uruguá, que significa caranguejo. Outra hipótese é que pode ter vindo de Uru, uma espécie de pássaro, iguá, água. O Uruguai é um dos países mais seguros e com melhor qualidade de vida das Américas. Lá, a maconha é legalizada e controlada pelo Estado. Kevin Johansen não é de lá, nasceu na verdade na Argentina e morou um tempo no Canadá. E aqui ele tocará a linda E Sigo ou Canção de Autoajuda para mim. Todo parece muito sencillo, meterte al mundo en el bolsillo. Pero si vas a cortar camino, puede fallar. Todo resulta claro, como guionado por un faro. Es porque hubo un mano a mano con la oscuridad. Y hoy preparo bien la mesa para una fiesta. Todos tenemos un Si hubo piedra en el camino, me lo tomé como un desvío. Me dije me tomo un respiro y sigo. Y sigo viendo y aprendiendo que nunca aprendo. He visto pequeñez humana, también puñales por la espalda, pero no me quedé con eso y sigo. Hay que ser bien agradecido, he visto más de un vivillo convertirse en mendigo y sigo. Tiene un trip en el bocho. Cada loco con su tema. Por suerte no hay solo una forma. Tira la norma por la borda. Esta canción de autoayuda para mí. Y si un gurú andas buscando, hace falta un tibetano, mándate para el altiplano, conseguís. Y sigo viendo y aprendiendo que no aprendemos. Y hoy preparo bien la mesa para una fiesta. Oh. cuerpo flor de fuego tiene paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el alma. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Esse último foi o chileno Vitor Jara, com a clássica Deja la vida volar. Vitor Lirio Jara Martínez foi um professor, diretor de teatro, poeta, cantor, compositor, músico e ativista político chileno. Logo após o golpe militar de 11 de setembro de 1973, Jara foi preso, torturado e fuzilado. Seu corpo foi abandonado na rua de uma favela de Santiago. O Chile é um dos países do mundo com maior quantidade de vulcões em seu território. Entre ativos e inativos, existem cerca de 15 vulcões no país. O deserto do Atacama, no Chile, é uma das regiões com maior número de telescópios do mundo. Muitas das mais importantes descobertas da astronomia foram feitas graças a telescópios instalados lá. E é de lá, do Chile, que a banda folclórica Inti e Dimani tocará a canção de mesmo nome, seguida por Alforja Campesina, do músico Carlos Mejía Godoy, e sua banda Los de Palacagüina. campesina tilolera. Sos el mero escapulario de mi tierra, cuando vienes del pueblo bien cargada. Me pareces a una indita embarazada, alforja campesina proletaria. Olorosa trigo nuevo ya quebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo. Hermanita menor del calabazo, dicen que en el Chilamate Juan Carmenate murió. Los cocoyos siempre cantan donde el campisto calió. Ya viene la fiesta de agosto, ya los chinamos están en pie. En Navaja el gallo giro que a don Casimiro le merqué. Campesina pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra, cuando vienes del pueblo bien cargada. Me pareces a una indita embarazada, alforja campesina proletaria. Olorosa trigo nuevo ya quebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo. Hermanita menor del calabazo, no me alindes este broche, un regalo para vos, una flor de sacanjuche que corte en la cuesta del coyol. Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón, que es una alforja redonda cargadita de ilusión. Alforja campesina pinolera. A Argentina foi descoberta em 1502 pela frota do espanhol Américo Vespúcio, o mesmo que batizou o continente americano. A Argentina possui a segunda maior população judia das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Lá você encontrará até McDonald's para judeu, com cardápios específicos para os seguidores dessa religião. E ouça agora o violão mágico do argentino Agustín Pereira Lucena, com a canção Viajante Espontâneo. Depois fique com a banda chilena Chico Trujillo e a sua animada Gran Pecador, nome, aliás, do último disco desta grande banda. Thank you. piano for a fire, sigo se ve people for dancing. Cumbia, cumbia que te rompe el corazón, cumbia que te mata por amor, te está convirtiendo en un gran pecador. Santiago pesa todo, está respirando. Respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar. Te está transformando en un gran pecador. Depósito de sal a céu aberto do mundo é o Salar de Uyuni, na Bolívia. Acredite, o Salar fica a 3.800 metros de altitude na Cordilheira dos Andes. Em fevereiro de 2011, tive o prazer de conhecê-lo. Como era época de chuvas, uma fina camada de água se formou em cima do sal, criando um espelho gigante que refletia as nuvens do céu. Com certeza é um espetáculo da natureza que vale a pena conhecer. E a próxima canção se chama Bolívia e será executada pelo músico uruguaio pop Jorge Drexler. Essa canção faz parte de seu último trabalho, chamado Bailar en la Cueva. Após, fique com Mano Tchau e o hino viajante Clandestino. Europa mía, caliente de agua tibia. Oh, todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. Vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia. Y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo imploran. Y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. En caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Şöpürlerinde kilometre 20 metre, kilometre 30 metre. Şöpürlerinde kilometre 20 metre, kilometre 30 metre. Şöpürlerinde kilometre 20 metre, kilometre 30 metre. Şöpürlerinde kilometre 20 metre, kilometre 30 metre. Thank you. sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron, me sabe a piñas, me sabe a mangos, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a china, maraca y fandangos, y ají con huevo y en machucaje. Mi porra me sabe a boye morongo, mi porra me sabe a boye morongo, y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve, y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Essa última foi Toto la Momposina, com Los Sabores del Porro. Toto é uma cantora da costa caribenha da Colômbia. Em 2002, ela foi nomeada para o Prêmio Grammy Latino na categoria de álbum tropical tradicional pelo disco Gaitas e Tambores. Segundo o censo de 2007, a região metropolitana de Lima tem aproximadamente 8,5 milhões de habitantes. Destes, mais de 7,6 milhões são residentes da província de Lima, representando aproximadamente 30% da população peruana. E Gustavo Santaolalla gravou uma canção chamada justamente de Lima, para a trilha do filme Diários de Motocicleta, sobre Che Guevara. Após, fique com o cantor chileno Adanovski e a sua transcendental Lo que Siempre Fui. Thank you. saber lo que hay en mí. Y no vi, yo solo me acepto así, entra en mí. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua, así regreso. Yo estoy no más, me va tapando los ojos. Los ojos, la eternidad. los ojos la eternidad. Essa última foi a argentina Liliana Herrero, interpretando uma canção de Cuchi Leguizamón, chamada Canción del Que No Hace Nada. Nem todos sabem, mas a Colômbia é um grande produtor de flores. As rosas colombianas são famosas no mundo todo. Conhecidas pela sua durabilidade, pelo seu tamanho, as rosas da Colômbia têm no Brasil um dos maiores compradores. Chuck Keep Down é um grupo de hip-hop colombiano que chegou a ganhar o Grammy Latino. A banda foi formada em Cali, mas seus membros são do departamento de Chocó, onde, devido a um sotaque característico, eles costumam cortar a letra S e outras mais, como nessa canção que escutaremos a seguir, chamada Pescado Envenenado. Na pronúncia deles fica Pescao Envenenado. Sinta a onda aí. Atenção, rumberos e rumberas. Aqui chega Funky Bugalú, a participação especial de Chucky Town e la 33. Para que lo gocen de aqui até Cafarnaum. Isso é o que há. Envenenate la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que siempre se quiere verte de cadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vainas raras. Ey, problemas traen balas, la próxima vez te doy en la cara. Pórtame tu pecado envenenado, te llevo en la mala mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien está mejor, sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. ¡Toma! Como ese pecado, así sea de Chocó. Ya te tengo pillado, cada cuatro años se me vende del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa entera? No coman el pecado que le quiere dar la pela. Bidi, bidi, du, du, den, du, du, den. Estás cerca de mí, no me quieren, qué bien. Me quieren ver pasando al otro lado. Por eso es que me da tu pecado envenenado. Ajá, qué risa me da. Primero cae por antes de que me pueda tocar. Toma un consejo para la prosperidad. Ey, vete de aquí, mala energía y no vuelva más. Thank you. Você sabia que existem mais de 3 mil variedades de batatas na região dos Andes? Bom, e o nome Argentina vem do latim argento, que significa prata. A Argentina foi descoberta em 1502 pela frota do espanhol Américo Vespúcio, o mesmo que batizou o continente americano. E talvez uma das pedras preciosas mais incríveis é conhecida pelo nome artístico de Mercedes Sosa. Também conhecida como a voz do sem voz, Mercedes, que encantou o mundo com seu timbre característico, letras poderosas e uma interpretação única. Aqui ouviremos uma parceria dela com outro grande nome do cancioneiro argentino, o roqueiro folk Leon Rieco. Os dois cantarão Hino de Mi Coração, parte do disco Cantora 1 e 2, de Mercedes Sosa e lançado em 2009. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amar yo canto. Oh,

Infelizmente, em 1967, Violeta Parra cometeu suicídio, atirando em sua própria cabeça. Há um filme sobre ela chamado Violeta Se Foi a Los Cielos e foi escrito por seu filho, Ángel Parra. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Esses versos compostos por Belchior, um cara que já cantou muito sobre essa coisa estranha de ser um rapaz latino-americano com pouco dinheiro no bolso, esses versos poderiam muito bem descrever o ano de 2011, quando larguei o emprego e fui viajar pelo continente. Escute Sujeito de Sorte, de Belchior. E por último, encerrando o programa de hoje, fique com Chico Buarque, Milton Nascimento e o Clube da Esquina, cantando Canción por la Unidade Latinoamérica. Braço forte e até a próxima viagem ou programa. Não se esqueça, Pace is Essence. E a exposição Sangue Sul-Americano fica em cartaz do dia 27 de novembro ao dia 12 de dezembro. Apareça lá no Museu Guido Viaro e confira. Vai lá, Belchior, berra pra gente. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizamos la labor de desunir nuestras manos y hacer con que los hermanos se mirasen con temor. Separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. E quem garante que a história é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em glória. A história é um carro alegre cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que alegre. É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muitos braços, balançando nossos filhos, oh, oh. Lo que brilha com luz própria, nadie lo puede apagar. Su brilho puede alcanzar la oscuridad de otras costas.